É o jogo do fogo. Sim, senhor, vamos, vamos. Bem feito, amigo. Oye, toca tambor. Ok? Sim, a força do amor. Vai dançar, vai!